na sorte e a fé que é em Deus. Dos terreiros, território das cadeias, sanatório, dos barracos de lata, aos palácios dos magnatas. Eu vou levar pra bombata que o movimento não para. Tipo o sapete se agarra, quanto mais anca se alastra. As mistangas e as pratas, a voz ecoa e não para. Estrala que nem chibata no couro de gente canalha. Depressão de matrizes, arrancaram raízes, quiseram me deixar sem nada. Black Music Nacional é muito mais. Uau! Parceria forte, Nego Zumba, N5, LDM, Ninja, N Preto, meu compadre. Uau! Cheguei aqui sem camisa, descalço, com vários apostando no meu fracasso. Pretinho maloqueiro, gingado da rua, na humildade, pé no chão, sem Adidas, sem Puma. Sem expectativa de alcançar porra nenhuma. Queriam me dar armas e uma vaga no crime. Eu queria cantar rap, ser diretor de filme, bacharel, graduado. Exigir respeito da polícia que quer forjar o enquadro. Eu não queria ser do crime, nem viajar no creme. Nasci pra revolução, pra denunciar nos BPM. O rap já foi uma escola, hoje parece uma creche. Cheio de moleque birrento, desmerecendo quem não merece. O rap denunciou o grupo de extermínio, bateu de frente pro sistema, desafiou o mundo, assumiu os problemas, virou hino. Hoje a gente separa os homens dos meninos. Mas a memória não falha dos pretos velhos, a fala me livra da emboscada, das amarras e amargas. Lançados corpos no Éden, embriagados de cana, levantarão uma grana em cima de nossas matas. Caô, caô autorizada, fazendo tudo intocado. Cababale, meu chegado. Onde chegava, chegava no trato. Terno de linho, sapato escovado. Estilo negro de chavado. Botava pra ferver, o baile todo parava pra ver. As negas velhas tremiam, suspiravam, enlouqueciam. Pensavam mil fantasias em suas noites tão frias. Cababale aquecer. No auge da madrugada, quando já viu era tarde. Caruço, grande covarde, veio trairagem fazer. Tava formada aqui, zumba, navalha, chute, porrada. O chuchu veio do nada, acaba a baile, cadê, cadê? Ninguém sabe, ninguém viu. Sumiu. Somebody.